normatizadores do sistema financeiro nacional. Então, note que a partir daqui a gente vai começar a detalhar, nós visitaremos cada um dos níveis do sistema financeiro nacional, entendendo qual é o papel exatamente, quem são os normatizadores, quem faz parte desses normatizadores e o que exatamente cada um deles normatiza. Essa é a nossa missão a partir de agora, começando aqui, ó, por um conceito, né? Normativos, órgãos normativos ou normatizadores são aqueles que determinam regras gerais para o bom funcionamento do sistema. Nós temos três aqui no Brasil, três órgãos normativos. São eles: o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. E olha que importante nós termos aprendido os ramos e os mercados do sistema financeiro. Por quê? Porque cada um desses normatizadores vai cuidar de uma parte, de algum desses mercados. No caso do Conselho Monetário Nacional, ele é o mais abrangente, tá? Ele cuida do maior número de mercados, ou de ramos, se você preferir, e, portanto, além de cuidar do ramo que é mais relevante aqui para o seu concurso, tá? Você, o local onde você vai atuar, tem tudo a ver, tá? Ele é um operador. Aqui, ó, nos mercados de moeda, crédito, capitais e câmbio. Portanto, quem normatiza os mercados de moeda, crédito, capital e câmbio é o Conselho Monetário Nacional. O que normatiza, então, o CNSP? Seguros privados. Porque existem alguns seguros públicos, né? Evidentemente, mas o Conselho Nacional de Seguros Privados vai normatizar. E aqui ele é muito gentil, né? Com um nome bastante explicativo para a gente. Seguros privados. E por fim, o CNPC vai cuidar do que nós chamamos de previdência fechada. Previdência fechada tem um nome mais popular, né? São os chamados fundos de pensão. O Conselho Monetário Nacional, especificamente, que a gente detalha agora, é um órgão superior do Sistema Financeiro Nacional, normatiza os mercados de moeda, crédito, capitais e câmbio. Foi exatamente o que a gente viu naquele esqueminha. E como é que ele faz isso? Bom, acontece, isso gera muita confusão, tá? Tanto quem está começando a estudar, até com algumas pessoas que trabalham no mercado financeiro, revista especializada, já viu um monte de gente cometer esse deslize. Mas é um tipo de deslize que pode, na prova, te levar a errar uma questão, tá? Então a gente tem que ser um pouco mais rigoroso aqui. O Conselho Monetário Nacional, ele edita e publica lá as chamadas resoluções. Então, tem a resolução número 126 de 2023 do Conselho Monetário Nacional. É uma resolução, vai tratar de algum assunto. Mas acontece, tá, que o Conselho Monetário Nacional é uma estrutura muito pequenininha, você já vai entender, tá? São basicamente três pessoas ali. E o Banco Central do Brasil funciona como secretaria do Conselho Monetário. O que isso significa? Que ele auxilia nessas tarefas, como, por exemplo, publicar uma resolução. O Banco Central não decide nada em uma resolução que é do Conselho Monetário Nacional, mas é ele quem publica. Então, uma resolução do CMNE sai desse jeito aqui, ó. Resolução 4433, de 23 de julho de 2015. Essa resolução aqui é do Conselho Monetário Nacional, mas ela sai lá no papelzinho timbrado do Banco Central, tem o logo ali do Banco Central, mas aqui fica claro qual é a realidade disso aqui. O Banco Central, na forma tal, tal, tal, né, da Lei 4595, a Lei do Sistema Financeiro Nacional, torna público, ou seja, o Banco Central só está publicando algo que o Conselho Monetário resolveu em uma sessão, em uma das suas reuniões. Percebe? Então, portanto, o Banco Central apenas publica uma norma do Conselho Monetário Nacional. E, claro, o Banco Central tem também as suas próprias normas, né? Que, nesse caso, ele é a sua própria secretaria também. Legal. Composição do CMNE. A gente chama assim, acredito que CMN, né? É o que você está pensando, mas não tem problema, não é uma prova oral. Quem é que compõe o Sistema Financeiro Nacional? Ministro da Economia, como presidente do Conselho Monetário Nacional. E aí você me fala, professor, não existe mais Ministério da Economia. E eu te falo, olha lá, no começo da aula tem um aviso, tá? A gente ignora alterações realizadas depois da publicação do edital. Então, para todos os efeitos, para a sua prova, é o Ministro da Economia. Depois, presidente do Banco Central do Brasil. E, por fim, e aqui tem todo um rolo gigantesco que foi feito bem na hora da publicação do edital, que no site do Conselho Monetário Nacional constava assim, ó, secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia. Mas esse secretário aqui, essa nomenclatura, havia sido formalmente atualizada para secretário especial do Tesouro e Orçamento. Então, como que eu faço, professor, se vier numa prova? Bom, se vier na prova e tiver que escolher entre secretário especial da Fazenda e secretário especial do Tesouro, marca essa aqui, tá? Porque a gente consegue entrar com recurso, a gente consegue brigar, tá? Com a banca. Agora, se você não tiver essas duas opções, ou seja, se você tiver que escolher, sei lá, entre secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia e outro órgão qualquer, né? Outro secretário qualquer, aí você marca esse, tá? Tá certo a banca fazer isso, colocar algo que está errado na prova? Não tá, né? Mas o seu papel é pontuar o máximo possível. A gente não pode ficar dependendo de discussão da banca acatar ou não um recurso que eventualmente a gente entra, tá bom? Então, olha, se fala lá, é Ministério da Economia, presidente do Banco Central, e um desses dois, tá? Sem você precisar escolher necessariamente entre um deles, marca como certo, tá bom? E vida que segue. Agora, se aparecer os dois, você marca o de baixo, tá? Porque é o que tem, o que a gente tem oficialmente, tá? O que a gente consegue falar, olha, banca, na data da publicação do edital, era secretário especial do Tesouro, né? Do Tesouro e Orçamento. Então, esse é o correto, beleza? Depois, importante a gente entender o papel do Conselho Monetário Nacional, né? Eu já expliquei quais são os mercados, mas ele também é responsável pelo que a gente chama de coordenação da dívida pública federal externa e interna. O governo, né? O governo no nível federal tem uma dívida, e portanto a coordenação dessa dívida é com o CMNE. Ele é considerado a instância máxima decisória do sistema financeiro nacional. Considerado por quê? Pela banca, tá? Em alguns pontos eu diria que é uma das instâncias máximas, né? Porque ele é um normatizador, assim como o CNSP e o CNPC, mas, né, se a banca considera, é isso que a gente leva para a prova também. E ele formula as políticas monetárias de crédito, também a política cambial na prática e a política do mercado de capitais, tá? Mas essas aqui naturalmente são mais relevantes e por isso eu trago elas explicitamente, com o objetivo de garantir a estabilidade da moeda e o desenvolvimento econômico e social do país. Junto ao Conselho Monetário Nacional, lembra, são três pessoas, né? São três pessoas ainda cheias de tarefas, né? Tem muita coisa para fazer esses caras aí. Então ele precisa de algumas estruturas de suporte. A principal dessas estruturas é essa aqui, ó, a COMOC. A COMOC é a Comissão Técnica de Moeda de Crédito. Então, por isso também que eu destaquei, né? Perceba, moeda e crédito. Ela funciona junto ao Conselho Monetário Nacional e é um órgão de assessoramento técnico, né? Então, eles vão fazer os estudos, vão fazer os modelos, vão fazer as projeções e falar, olha só, Conselho Monetário Nacional, nossa situação é essa e essa, né? Eles podem até sugerir, olha, eu sugiro que vocês façam isso, né? E ele é formado por membros do Ministério da Economia, Banco Central do Brasil, Comissão de Valores Mobiliários e também do Tesouro Nacional. Curiosidade, Tesouro Nacional não é um componente do Sistema Financeiro Nacional, tá bom? Não é, como você poderá ver ao longo deste curso. Depois nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados. Ele cuida naturalmente, fixa diretrizes e normas da política de seguros privados, sem muito que aprofundar, é mais raro, muito mais raro de cair mesmo do que o Conselho Monetário Nacional, então a gente foca aqui nos highlights, né, nos principais aspectos. Funções dele: ele regula a constituição, organização, funcionamento e fiscalização dos que exercem, ou seja, das empresas ou pessoas, né, que exercem atividades de seguros privados, né, bem como aplica penalidades previstas. Fixa características gerais dos contratos de seguro, previdência privada aberta. Professor, previdência não era com aquele outro normatizador? Não, com outro normatizador é a previdência fechada. Previdência aberta fica aqui com o Conselho Nacional de Seguros Privados. Aprofundamos previdência oportunamente, tá? Não é o momento ainda. Capitalização e resseguro. Estabelecer as diretrizes gerais das operações de resseguro e, por fim, prescrever os critérios de constituição das seguradoras. Basicamente isso. Além, claro, das outras empresas, né, os outros produtos. Aqui a capitalização e aqui a previdência privada aberta e resseguradores. Resseguradores são empresas, tá, que prestam o serviço, que oferecem seguros para as seguradoras, tá? Então, isso é um resseguro, é o seguro do seguro. É, fixa limites legais e técnicos das respectivas operações e disciplina corretagem de seguros, né? Então, a atuação dos corretores de seguros, a profissão aqui do corretor também é disciplinada por esse conselho. E, por fim, o Conselho Nacional de Previdência Complementar, que vai regular qual é? Previdência fechada, beleza? Exemplos, tá? De previdência fechada. O que é uma previdência fechada? A gente chamou isso de fundos de pensão. Os fundos de pensão... fundos de pensão. A gente tem um regime geral aqui no Brasil, né? O regime geral da Previdência Social, o RGPS, que é administrado pelo INSS, né? Então, esse regime geral, todos os trabalhadores são obrigatoriamente vinculados a esse regime e, portanto, né, existe para todo mundo, para geral, né, o regime geral. Pois bem, além desse regime, as pessoas podem querer complementar, falar, olha, eu vou me aposentar aí com o INSS, mas para mim não é o suficiente, então eu quero um outro regime. Aí que entra o tal do complementar, por isso que ele tem esse nome, ele vai complementar o regime geral. E acontece que existem dois tipos de regime complementar, o aberto e o fechado. Por que é aberto? Porque qualquer um pode entrar. E por que é fechado? Porque nem qualquer um pode entrar. Ele é fechado de acordo com alguma característica que a pessoa tem. E o mais comum de todos é que essa característica seja a empresa que a pessoa trabalha, certo? Então, o mais comum de aparecer regimes fechados, ou seja, fundos de pensão, ou seja, atividade regulada pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar, são os fundos de pensão de funcionários de determinada empresa. Tem alguns exemplos bem famosos aqui no Brasil, como, por exemplo, a Petros, tá? A Petros é uma previdência complementar fechada dos funcionários, né, dos empregados lá, da empresa chamada Petrobras. Tem os Centros lá, do Banco Central, né, a nossa previdência fechada também, uma entidade de previdência fechada só para servidores do Banco Central. E tem a BB Previdência, e cuidado aqui, tá? A BB Previdência não é a previdência fechada dos funcionários do Banco do Brasil, não. A BB Previdência é uma empresa, uma entidade que comercializa planos de previdência fechada. Então, uma pessoa que tem uma empresa lá, olha, eu quero oferecer um regime de previdência aqui para os meus funcionários. Ela pode ir lá no BB, né? Olha, vamos fazer uma previdência fechada para os meus funcionários? A BB Previdência vai falar, opa, vamos, tenho esse plano, esse formato aqui. A gente fecha um plano e seus funcionários passam a contar uma previdência complementar, tá? Fechada, nesse caso. O Banco do Brasil também tem lá como comercializar aberta, né? Que é o PGBL, VGBL, talvez você já tenha ouvido falar. E, por enquanto, é só isso que a gente vai fazer. Só ouvir falar mesmo, porque, naturalmente, é um tema também que a gente aprofunda oportunamente, beleza? É isso. Vamos ver como que isso é cobrado, essa questão dos normatizadores. O Sistema Financeiro Nacional é tal, aqui mesmo enunciado, né? Lá da Lei Complementar. E aqui, a banca pede os órgãos normativos. Uma dica que vai te ajudar em 90% dos casos, mas você não pode fechar os olhos para ela, é que todos os normatizadores do Sistema Financeiro Nacional são conselhos. Então, o nome deles, de todos eles, é conselho e cada um vai ter o seu próprio sobrenome, né? Lembra? Conselho Monetário Nacional, Conselho Nacional de Seguros Privados, Conselho Nacional de Previdência Complementar. Todos são conselhos. 90% dos casos, inclusive nessa questão, isso aí já te ajuda a matar qual é a alternativa certa. Mas se vier uma questão falando lá, olha, são normatizadores do Conselho do Sistema Financeiro Nacional, o Conselho Monetário Nacional, o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho de Justiça, o Conselho Nacional de Justiça. Opa, aí não, né, pessoal? Então, essa dica ajuda, né, mas não vai substituir a boa compreensão da matéria. Conselho Monetário Nacional? Sim. Conselho Nacional de Seguros Privados? Sim. Copom? A gente vai falar do Copom, tá? Futuramente, ele é parte lá do Banco Central. Conselho Nacional de Seguros Privados? Beleza. Banco Central? Não, o Banco Central é um supervisor. E, portanto, errado, tá? Esse estilo de questão é basicamente isso, tá? Ele sai misturando ali alguns tipos de entidades. E aqui estaria certo também, mas já ficou prejudicada a letra A e a letra B. SUSEP. Ainda não falamos dela, falaremos oportunamente, mas não. A SUSEP não é um conselho e não é um normatizador. Copom, de novo, Conselho Federal, aqui, ó, Conselho Federal de Valores Mobiliários, né? Não é um dos normatizadores do sistema financeiro nacional. É, sequer existe, tá? Banco Central do Brasil, não, supervisor. Comissão de Valores Mobiliários, supervisor. Conselho Monetário Nacional, opa, esse até poderia ter sido, mas não foi. E, correta, perfeitinha, tá a letra E. CNSP, CNPC, CMN. Letra E é o nosso gabarito.